2713, livrou. 713, salve, transmita, que alfa, quilo para pátio 3, fica atento à sinalização no pátio. Alfa, quilo, pátio 3, sinalização no pátio. Taxi. 1220 approved taxi via India. Hold point 190. Call me in the Bronx 118 small 95 Kinect 1013. Copy, taxi via India, point 110 over there, calling 1095 1013 7 8. Ready. 0020, Lanaper Medina, 1-0. Lanaper Medina, 1-0. Toma gol, é o gol 10-9-8. We are 020 with 120 degrees 08, now it's going to come from 0. Say take off from light 10, about 0 to 0. Buzzer 20 airborne at 45, call the pass control 20.8. 20.8, muito obrigado, boa noite, até a próxima. 20.0. Poderia adiantar a saída pro Long 098? Voo no 098, tá, Pascoal? Pascoal, 098. 370 Natal, autorizado, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva à esquerda, sai da Puga, transição Zipar, controle em 20.8, aciona 50, hoje não aciona 5401. 370, Zulu 10, decola da pista 10, curva à esquerda, Puga, Zipar, 1208, transponder 5401 e está pronto para pushback e acionamento. Autorizado, push por táxi, o gol no 098. Autorizado para entrar no ataque, lugar 9, espera. Março, voo no 098, 78, Avado, 2 horas e 40, alterna Maceió. Pedido 68 a bordo, além de táxi via Índia, reporta Ponte Esperança, conheceu no 18.95, legal, no 013, voo no 098. Índia 1895, com a torre 78 a bordo. Boa noite, bom 098, pronto, quanto para 098, autorizado a linha decolar, 0, retorno 30 graus, 0 meia noite. Autorizado a linha decolar, 0, voo 098. Boa noite, 62, 52, Oceaner, 3 milhas pro Oceano. 28, repórter checado. Boa tarde. Voo no 098, decolou 3, controle 1, 20 da sua. 208. Vento 1, 30 graus, 09, 30 pouso, pistoloso. Pouso 62, Salvador, bom dia, o Sam, Mike e Fox. aqui em Fontes, bom dia. Para a remonta 13 do pátio principal, por favor. Mike, autorizado reboque, reporta através do portão 62. Boa no 868. Gente da informação aqui, autorização Aracaju. Gente, bravo. 868, Aracaju, 230 autorizado. Colapso no zero, curva esquerda, saída pública, atenção Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5173. Confirmando, é 5173, telefone? Afirmo. Ok, deu clareza 2 para 3, autorizado 230. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, 208, controle 5173, transfondo gol no 8, Nelson. 268, correto, confuso. Reportará. A aeronave está dando reboque, confirma o posição de destino, homens. Remonta 13 do pátio principal, senhor. Ok, ciente, então está autorizado o reboque, porta de termo. Gente, mantém na escuta. Salvador Ground, American 230. American 230, go ahead. Yeah, we're parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. American 230, approved taxi, approved tow. Until report to Inter, everyone, okay? Report to Inter, everyone. Okay, understood. Report before entering April 1, American 220. Espontão 0. Ok, um portão? 05, confirmando. Autorizado direto para o 056258. no 868, no espera acionamento gate 7. Salvador, bom dia, o Tam, Mike e Antifox. Informamos sendo em reboque. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, está 329 Forno, família para o Índio Serra, Baixada Travada. 3891, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pista no zero, senhor vento de 1 no 0 graus com 07 nós, está 3891. Livre, pouso, pista no zero, está 3891. Please, it's American 230. That's affirmative. Okay, so it's to enter gate 1 to stand 11, is that right? Yes, enter apron 1 to proceed to gate 11. Clear to enter apron 1, sir, to gate 11. Call me when you finish. American 230. Boa noite, 68, para o táxi. Com 180 a bordo, 1:55, Salvador. American, maintain position now, sir. American 238, maintain position now. Maintain position, American 230. 1868, por gentileza, poderia confirmar pelo autonomia alternativa, senhor? Claro, 180 a bordo, 1:55, alterna Salvador. No 868, táxi aprovado, parte principal, Índia, ponto espera, pista no zero, ajuste padrão. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95 no 868. Quando pronto, 895 no 868. Boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso. Continua aproximação, chame externo, trem baixo travado avistado no 172. 891 no solo 07, libere pista próxima interseção direita, chame solo em 121, decimal 1. Próxima direita, livro, chama solo 21 na 3, 3, 9, 1, 4. When you finish, sir. Clear to proceed to gate 11, American 230. Mastro Rocco, ONU 172. ONU 172, pouso autorizado, pistão 0, avião plano 30 graus com 05 nós. Ele, Pronto, boa noite. Luxo 868, a linha e mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, 868. 172, no solo 10, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Liberando a direita, 21. Juliette, portão 02, observando o Boeing da American agora ingressando no pátio principal. Dando passagem, mesmo ingressa quando com segurança, Juliette, portão 2, já. Passagem América, Juliette, portão 2, tá? 3, 2, tá? 9, 1. Alô, boa noite, voo 1, número 72, de Francisco. Voo no 172, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 07, observando a American Airlines sendo rebocado até o portão 1-1 já. Alfa, Juliette, 07, atento ao American, voo 1-1-7. 68, autorizado a decolar, pistão 0, vento de 140 graus com meia dúzia de nós. Excelo, boa noite, 68. 868, decolado ao Zuno 2, chame agora o controle Salvador em 1119 decimal, correção, 120 decimal 8, controle Salvador 120 decimal 8 já. 120 decimal 8, boa noite 68, obrigado, até a próxima. Salvador Azul 4062, ILS X-Ray. Azul 4062, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão, chegue trem já. 4062, baixa travada. Azul 4062, pouso autorizado. Pistão no zero. Vento 130 graus com meia dúzia de nós, 4062. Livre, pouso no zero, azul 4062. No solo, Zuno 5, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1, senhor. Direita 211, azul 4062. Azul 4062, azul autorizado Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, azul 4062. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador, azul 4062. Salvador ground, American 230 is parked here at the gate. You have a good morning. Copy that, sir. Good morning. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Ajuste Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, tráfego ainda não avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, senhor, chame a final de 3 milhas da pista 17 para outra posição de pouso, Romeu, Romeu Golf. Camarada na final de 3 milhas, transição de pouso 97 graus, Romeu, Romeu Golf. Silver Light. Tá em off. Tá tudo ligado, velho. Flap? Vou com a flap. Tá. Já foi, velho. Vai daí, no final da nossa. E o Papa Romeo Romeo Golf está no final da nossa sete com o trem baixado e travado. Papa Romeo Romeo Romeo Golf, tráfego do estado. Papa Romeo Romeo Romeo Golf. Ele repetiu, foi intercortado. Romeo Romeo Golf, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 05 nós. Esse pouso 97, Romeo Golf, grato, boa noite. Romeu, Romeu Golf no solo 27. Confirme pátio que se destina, senhor. Pátio 5, ciente, livre táxi à direita, estacionar frequência livre. Bom descanso, Romeu, Romeu Golf.